Alemanha, decola pista no 7, curva à direita, aciona o transponder 0132, frequência do controle em 120.8. Decola no 7, curva à direita, ingresso da duração no 7 de CT, transponder 0132, controle em 120.8. Alô, meu hotel, Juliette Serra, cotejamento correto, confirme POV. 09. 09, ciente para acionamento, chame torre em 12, correção, 118, decimal 95, ajuste 10 no 4. 10 no 4, ajuste, chama a torre em 18,95 para acionamento, tá, grato. Os 223. Passarela 2223, solo. Ah, só para informação, o 2223 não cumpre cruzar o nível 100 antes de 15 DMF Salvador, na fundo da água, galera. Gente, mantenha a restrição mínima 3 mil pés, 15 milhas em Salvador. Vai manter a restrição mínima 3 mil pés, 15 milhas, 2223. Salvador, bom dia, o Papa Romeu Victor em Serra, está estabilizado na VLR-68. Victor em Serra, check treino de pouso no zero, vento variável em 1 nó. Ok, solicito o cancelamento da presente para a perna 200 da 17. Para base. Presente, cancelado 23, autorizado para a disposição direita da 17, aponta na final. Ok, chamaria na final, Victor em Serra. Salvador, bom dia, Azul 4234, sexta Juliette, Recife. Azul 4234, bom dia. Autorizado Recife, nível 330, aerovia conforme o plano, decola pistão no zero, curva à esquerda, no perfil de saída Pucca, transição Caju, aciona o transponder 5175, frequência do controle em 120.8, controle. Autorizado, Salvador Recife, 330, conforme a rota, decola no zero, curva esquerda, saída Pucca, transição Caju, aciona 5175, frequência 120.8, Azul 4234. Azul 4234, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Certo. Estamos no parque 1, posição 01. Serra, solo aos 27. Autorizado o backtrack, confirma o patch. Pente, reporta liberando a pista, autorizado o taxi até o pote. Gol no 759 com 175 a bordo, autonomia de 3 horas e 30 minutos, alternando o Galeão. Gol no 759, livre do táxi via Batman Wind, já posso esperar da 10 Torre, 118 decimal 95, justo na 094, na boa viagem. 514, Índia, posso esperar da 10, 295, obrigado, bom dia. Continue acionamento 2223. Agora é 2223, autorizado, reporta para o ataque. Autorizado, reporta para o ataque, 2223. Muito bom dia, Gol no 759, próximo posto espera 90, está pronto. Gol no 759, livraria e decolagem 10, vento variável 29. Autorizado, alinhar e decolagem 10, 759. Salvador, bom dia, Golo 649, tende da Juliette, autorização Porto Seguro para o próximo. Oi, Salvador, bom dia, Golo 649, tende da Juliette, autorização Porto Seguro para o próximo. 2-1, conforme aqui. Salvador, bom dia, Golo 649, gente da Juliette, autorização Porto Seguro, transporte. Golo 649, formação Kilo, autorizado Porto Seguro, nível 360, decola da 10, primeira curva direita, saída da Elida Bidev, após direto Porto Seguro. Aciona 5176 no transponder, controle 119, decimal 35. 360, Porto Seguro, via rota de plano de voo, decolado 10, primeira cor direita, da Elis, da Bidev, importe Porto Seguro. 5176, transponder, 1935, controle, Golo 649. Golo 649, correto, reporta para o flashback. Tamara. Gol 759, decolar 231, no jogo controle 120, decimal 8, bom gol. 208, bom dia. táxi 2223 PLB 71, autonomia de 6 horas, alternativa Salvador. Aparelho 2223, livre táxi via Patinho no Índio, ponto espera da 10 Torre, 118 decimal 95, ajuste 10-14, bom voo. 10-14, livre táxi via Patinho Índio, ponto espera 118-95, quando pronto, 2223, bom. Voo no 649, após passagem do ATR da passarela retaguarda, está autorizado, reporta ataque. Após passarela, está autorizado, posicionamento e manual ataque, voo no 649. 132. Subir pouso, pista no 0092. Salvador, bom dia, passarinho 2223, vai atingir o ponto, espera pronto. Como Salvador, azul 4234. Prossiga 4234. 01, que se pega pronto. Aguarda número 2 no setor, azul 4234. É 2223, ali mantém cabeceiro no 0. Ali mantém 2223. 1092, solo 37, libera a direita, chama solo 121, décima 1. Direita 1211, 1092. Salvador, bom dia, voo no 092. No 092, bom dia, taxi via Alfa, reporta antes da Juliette. Via Alfa, antes da Juliette, no 092. Viável 39, sem livre decolagem, pistão no 0. Livre decolagem, pistão no 0, 2223. Salvador Azul 4234. Prossiga. Zero autorização para o Postec 01. Ciente, o Boeing da Gol já está finalizando no portão 03. Azul 4234, aguarda a autorização. Obrigado. Foram 649 para o táxi, 68 a bordo, 3 horas e 10, alterna Galeão. Com a gente no 04, bom voo. Índia, ponto 0285, de 14, Gourmet 49, bom dia, até já. Passagem 223, decolado 39, sem controle, 120.8, bom voo. 120.8, 2223. Autorizado pushback, azul 4234. Salvador, bom dia, eu vou no 649, pode esperar no 0. Vou no 649, bom dia, ali mantém, cabeceiro no 0. Ali mantém no 0, vou no 649. O hotel de Guerra de Serra, linha decola, pista 17, vento variável 32. Até os direitos de serra, visão contrário, ficou. Recolha 41, chico controle agora, 120.8. Agora acompanhe no 0.8. Zero, vento variável com 3.2. Autorizado decolagem no 0, Gourmet 49. Gol 2.092, ingresso de posição 5. Siga Juliette, portão 5, no 092. Pega 9, decolagem 42, time controle 119, perdão, 120, decimal 8. 208, agora 649. Salvador, Azul 4234, para o táxi Alterna Natal, sintonia de 3 horas e 15, AB de 1221. Do táxi Via Índia, contestado da 10 Torre, 1-1-8-1-9-5, ajuste no 0-4, boa viagem, sou 4234. Autorizado Via Índia, pode estar no 0 Torre, 1-1-8-1-9-5, bom dia, com 1014 ajuste, Azul 4234. Tangue Yankee Alpha, prossiga. Bom dia. O Tangue Yankee Alpha solicitando autorização de reporte da posição remota número 13 para o pátio principal, gate número 9. Autorizado, reporte interno, Mike Yankee Alpha. Ok, será feito, graças. Paulo Salvador, bom dia, é o Alfa Yankee India, solicitando autorização para reboque da faixa 13 para a posição 02, faixa principal. O Alfa Yankee India, autorizado, reboque, chama para ingresso na faixa principal. Alfa Yankee India, sente. Azul 4334, decolada 48, time controle 120.8. 120.8, bom dia, Azul 4234. Papapá, Whisky Lima Lima, guarda-copa, prepara a Momo direto. Papapá, Charlie Sierra Romeo, guarda-copa, é o número 2. Pista que decola e o Pacho que se encontra? Decolagem da 1 a 7? Gente, está confirmando a decolagem que será da pista 1 a 0, Whisky Lima Lima. Decola da pista 1 a 0, primeira curva à esquerda, na saída Momba, após direto, Códica, Kilo Oscar, Delta, Sierra Alfa, após falta do plano. Aciona 5165 no transponder, controle 119.35, corrigindo, controle 120.8. Papapá, Whisky Lima Lima. Papá, o esquema ali, o transponder é 5165. Porém, o local sai com o Pronorte, Pro Sul, Noroeste, confirme. Sim, então papapá, Charlie Sierra Romeo, autorizado Salvador, Salvador, a 510, decola da pista 107, com primeira curva direita, proa do litoral sul, acelera no transponder 0132, o controle 120.8. Sierra Romeo, controle 120.8. Cotejo restante da autorização, 510, pro do litoral sul. Gente, o Charlie Sierra Romeo, correto cotejamento, já tem informação do PLB? 04, acionamento táxi com a torre 118.95, ajustado em 10.14, pela boa viagem. Alô, Salvador, o Papa Romeu, Tango Yankee Alpha, informando o término de rebote no gate número 9. Gente, bom dia. Grato, bom dia. Alô, Salvador, o Alpha Yankee India. Alpha Yankee India, ingresso para o pistol, reporte um término, 02. Alfa Yankee India 7. para passar para Charlie Sierra Romeo? Siga, Charlie Sierra Romeo. Fábio 5 da IBPA, já pronto para decolar. Sim, estou autorizado, tá? Até a interseção. Fábio 5 da IBPA. Salvador, Charles Zé Romeu, na interseção da Papá. O Charles Zé Romeu é autorizado a decolar, tipo, pro sul, vento 020 graus, 06 nós. Decolando, vamos na produção. Controle 120 decimal 8. 120 decimal 8, regresso. Índia, trazendo um rebote aqui, obrigado, bom dia. Gente, bom dia. Prima Lima, estou autorizado, táxi até a interseção, reporte para cruzamento da pista 735. Juliette, tá, Romeu? Aqui, tá passando, Gente, o Papa Babá Juliette Hotel Romeo, aguarda falta um minuto por gentileza. Papá Papá Juliette Hotel Romeo, autorizado Lapa, o nível 125, decola da 17, primeira curva à direita no corredor Axé, restrito a 1 mil pés até a liberação do controle. Aciona 5420 no transponder, controle 120, décima 8. Juliette Hotel Romeo, correto cotejamento, confirma o PLB autonomia? 2530. Nome é SAC 14, 118.95, ajuste na 0 no 4. Boa viagem, Juliette Hotel Romeo. Whisky Lima Lima, contorna o pátio principal, Índia até o ponto de espera da 110. No ponto de espera, torre 118.95. Papá Romeu, Romeu Fox Trot Lima, eu falo. Confirma 510, pátio 5. Gente, o Papá Romeu, Romeu Fox Trot Lima, autorizado Siri, 510. Decola da 17, com primeira curva direita pro sul, aciona 5403 no transponder, controle 119, decimal 35. Corrigindo, 120, decimal 8 o controle, o Romeu Fox Trot Lima. Meu copo pra cima, OPOB? Acionamento tá com a torre, 118, decimal 95, ajuste no 0 no 4, bom voo. Você tem o meu autorizado TAP, você tem interseção, é poste para ingresso. Corre, Salvador, muito bom, conduziu nas naves, final, baixou e travou. E aqui, minha formação, quilo, cópia da autorização para João Pessoa. Bom dia, Salvador João Pessoa, 170, nível, aguarda cópia, confirmando PAT 3? Afirmo, PAT de número 3, azul 2796, poderia confirmar por gentileza a subida prevista? É a Conde. Boa, gol 2199, final no 0, vai ser travou. 2199, ajuste no 0 no 4, livre pouso, pista no 0, vento variável com 29. Livre pouso no 0, gol 2199. Direto até Romeu ali, tem que abrir 17, apontando pronto. 2796, cópia? Pronto para a cópia, azul 2796. 2796, autorizado João Pessoa, nível 170, decola da 10, primeira curva da esquerda na saída Cônica, grupo 627, Recife, após direto. Aciona 0260 no transponder, controle 119, corrigindo, 120.8, controle. Autorizado João Pessoa no nível 170, perfeito subida Conde, decola da 10, curva à esquerda posse. Conde, Recife, depois intercepta Golf 677. 0260 no transponder, controle de saída em 120.80, azul 2796. 2796, correto com o atingimento, pode pronto para o pushback. Repórter estará pronto para push no parte de número 3, azul 2796. 010 grau 052. Eu vou fazer o Lima, estou autorizado, taxa tá em interseção, aguardando. Por isso que Lima, Lima, tem que ser no 0. 199, sala 07, libera a direita, chama sala 121, 11. Direita 21, uma boa. Quando espera da papá, tá pronto, vou fazer o box pra ti. O Romeu Fonsante Lima, fique atento ao tráfego de pequeno poste de colandão no site autorizado. Pro Sul, contra ele. O vento 360 graus 059. Abre volta pra deixar na temporada, eu vou pra ti. 199. 0, vento 360 graus 059. Juliette, até o Romeu, você me controle agora, 120.8, decola 208. Grato, 208. Oi, Salvador, bom dia, Papa Romeu, Kilo Serra Lima, estabilizado, localizador. Kilo Serra Lima, existe no 014, continua a aproximação, aguardando pista livre. Sim, de Lima. Papatango, Yankee no Fox, confirma o destino, por gentileza. Kilo Serra Lima, após o externo, tem intenções de mudança das regras e posição 97, base pela esquerda, então 97, pela direita, então 97. Gente, Kilo Serra Lima, porta no marcador externo para cancelamento com o instrumento. Gente, Lima. Lima, Lima, decola 208, time controle 120, 308. 208, isso, Lima, Lima, obrigado por lá. No pote 2, pote militar, para o acionamento e decolagem, torre 118.95, ajuste no 014, patrulha 02. Patrulha de Salvador, atriz Paparro da Lima. Passando externo, Kilo Serra Lima, já baixado de trabalho. Gente, Kilo Serra Lima, plano de instrumento cancelado 210, está autorizado a curva à esquerda, base pela direita, reposto final no 7. Frente, curva à esquerda, base pela direita, reporte na final da 17, Kilo Serra Lima. Siga para destruir. quase para a final da 17, Kilo Serra Lima. Serra Lima, autorizado pouso de 17, vento 350 graus, 059. Tenente Lima. Serra Lima, Sala Zona 2, poderia confirmar o pátio, queria prosseguir? Pode deixar. Gente, leva essa direita, eu estou sendo a frequência livre. Direita, vai fazer não. Patrulha 012, está autorizada. O presente foi a Norte, o vento 350 graus, 059, reporta para do solo. Fora do solo, patrulha 02. Bem, patrulha 02, fizemos com tráfego, decolou 215, comprou a nota, encontrou ele 120, decimal 8. Vai chamar 1208, o patrulha 02. Salvador, Papa Papa, Charlie Serra Romeu. Charlie Serra Romeu, reporta para Itapuã. Se autorizado, senhora, queria seguir agora quem comprou o TCP para fazer a aproximação do aeroporto 5, se autorizado. Esse Charlie Serra Romeu, infelizmente, tem um Airbus na final 120. Assim que o mesmo estiver visual com tráfego, talvez seja autorizado a sua prosseguir direto ao pátio. Inicialmente, mantém a linha do litoral reportando para o farol de Itapuã. Passar na farol de Itapuã, senhora. Agora. Salve Salvador, bom dia. Oxalé 6312. 6312, bom dia. Gente, no 0 no 4. Livre voos, atenção no 0. Vento 340 graus, 059. Reporto o Robson 66 na linha do litoral aqui 503, não interfere com a aproximação. Gente, livre voos 90, Oxalé 6312. Gente, o Romeu está autorizado, direto pátio, o vento 340 graus, 059, já passa solo controlado. Camará na cortiça, então, senhor. Salve 0, liberado direita, chama solo 121, décimo 1. 121, na direita, 62.